Nosso tema dessa noite é perdão. Todos nós temos, às vezes, alguma dificuldade com alguém, alguma coisa que não ficou muito bem resolvida, algum amigo que, às vezes, por uma palavra, deixou a nossa relação estremecida. Se nós pensarmos sobre o perdão, qual é a necessidade de perdoar? Por que perdoar? Eu acredito que o perdão é algo bastante importante. Porque quando a gente pega aqui o Evangelho e vai folheando ele, em qualquer lugar que a gente vá olhando, é falado sobre perdão. Perdoar, a necessidade de perdoar, porque é necessário. Quem nos fala de perdão são vários dos nossos maiores expoentes. O principal deles é Jesus. Nos dá vários exemplos, vários ensinamentos sobre o perdão. São Francisco, naquela oração tão bonita, que a gente às vezes repete, ele, entre outras, ele diz que eu possa perdoar antes de ser perdoado. Deve ser realmente muito importante. Na oração que Jesus nos ensinou no Pai Nosso, ele até, nós falamos quando rezamos, nós pedimos a Deus que nós possamos ser perdoados da mesma forma que nós perdoamos. Nós até nos colocamos dentro de uma situação, às vezes, que nos deixa numa posição de que nós temos que fazer para que nós possamos receber. A gente, às vezes, não percebe o que a gente realmente está pedindo em oração. Então, realmente, o perdão, ele é necessário. Mas qual é o perdão mais necessário? Será que é o perdão que eu recebo ou o perdão que eu dou? Vamos ver se até o fim a gente consegue decidir o que é mais importante para nós. Aqui no Livro dos Espíritos, quando tem um capítulo aqui falando sobre prece, que a gente até falou semana passada, e numa das perguntas sobre prece, ele diz se nós podemos pedir para Deus que Ele perdoe as nossas faltas. Estamos pedindo perdão para Deus. Ele quer saber se nós podemos pedir isso. E ele diz que Deus sabe discernir o que é certo e o que é errado. Que não é pela oração, por simplesmente pedir, que vai apagar aquilo que a gente fez. Que a melhor forma de ser perdoado é mudando a nossa conduta. É, não é só pedindo, mas é mudando aquilo que eu faço. Não fazendo de novo as mesmas coisas. Porque não adianta a gente pedir perdão e logo depois a gente retornar no mesmo erro. Seria bastante estúpido da nossa parte, apesar que a gente repete muito isso. Dentro do Evangelho, num texto que fala sobre a paciência, ele nos diz, e a gente às vezes não percebe isso, nós colocamos como as nossas dificuldades, tudo que acontece de problema na nossa vida, nós apontamos sempre para frente, para alguém. Aquela pessoa é o causador do meu problema. Nós sempre achamos alguém para botar a culpa. E ele nos diz que tudo aquilo que a gente pede, às vezes, em oração, inclusive a paciência, nos é dado de uma forma que a gente às vezes não percebe. A forma como adquirir a paciência, que é colocando no nosso caminho pessoas. Então nós reencarnamos num grupo bastante unido, que é a família, bastante próximo, e nós temos muitas dificuldades ali dentro com os nossos semelhantes, mas existem outras pessoas que passam pela nossa vida durante a nossa encarnação, às vezes uma única vez. Uma só vez. Nessa encarnação. A questão é que essa única vez, às vezes, ela é bastante contundente. Ela deixa marcas que ficam por muito tempo. Só que essas pessoas todas, elas estão cruzando com a gente por um motivo, que é o equilíbrio, a harmonia, é a necessidade que nós temos de fazer algumas lições que não ficaram bem feitas anteriormente. A necessidade de aprendermos, muitas vezes de forma dolorida, para a gente poder parar o que a gente está fazendo e perceber. Alguma coisa tem que mudar. Alguma coisa eu tenho que mudar. E aí o perdão. A gente que é muito juiz, que aponta, aponta, aponta, a gente percebe. Será que não sou eu que tenho que mudar? Não sou eu que tenho que fazer diferente? Quando a gente estava ali, na prece de abertura, tentando lembrar de algumas pessoas, será que não são coisas pequenas que ficam guardando mágoas dentro do nosso coração, movimentando o nosso sentimento, ficam sendo alimentadas por aquilo que a gente pensa e que vão se transformando em coisas grandes? Muitas vezes não grande no sentido da nossa disputa, mas grande no sentido da nossa distância, grande no sentido de que quanto mais nós alimentamos, mais nós estamos presos. Quanto mais eu alimento a mágoa, para não falar do ódio, mais eu me mantenho preso àquela pessoa. E aí, a gente deixa rolar, porque uma hora ou outra a gente, ou eu ou ele, morre. E aí está resolvido. Será que a gente acredita nisso? Será que a morte, ela é a solução para alguma coisa? Enquanto nós estamos aqui, nesse processo que é a vida, nós temos muito mais facilidade para a reconciliação. Quando nós temos a proximidade de um com o outro, nós podemos chegar e abrir o nosso coração de forma verdadeira e tentar a reconciliação. Depois é um pouco mais difícil. Não é impossível, mas é um pouco mais difícil. Quando a gente pega, e tem muitas coisas, como eu disse, que fala aqui sobre perdão, da necessidade, do porquê, de como fazer. Porque a gente conhece, mas como é que a gente faz para perdoar alguém? Tem duas maneiras de perdoar. Duas maneiras. Uma é de forma generosa, sem alarde. É entre as duas pessoas. É de forma verdadeira. É desculpando realmente, é entendendo que aquilo que foi feito é ignorância. Que todos nós estamos sujeitos. E a segunda é uma forma orgulhosa de aproveitando às vezes o erro do outro e dizendo, eu perdoo, mas humilhando. É colocando a outra pessoa numa situação rebaixada. Será que dessa forma nós estamos reconciliando? Não, né? Ninguém gosta de ser humilhado. Ninguém gosta de ser menosprezado. Então, muitas vezes, as pessoas, ou nós mesmos, a gente aceita pela situação, mas não existiu o perdão, o sentimento, o fim daquele elo que nos une. Porque quando a gente está, eu volto a insistir nisso, quando a gente está unido, seja ele por amor, ou por ódio, ou por raiva, mas nós também estamos unidos. Será que nós queremos manter esse tipo de união? Ou será que nós queremos uniões saudáveis? Para continuar com a nossa etapa evolutiva que não termina com o desencarne. Então a gente vai pensando no que nós queremos. E eu falei em Jesus, e ele nos diz, né, que nós temos que amar os nossos inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam e rezar pelos que nos perseguem. Só quando a gente lê assim, amar os inimigos, a gente já diz assim, não dá. Aí é demais. Mas se a gente traduzir o que ele quer dizer com amar os inimigos, a gente vê que é fácil. Ou pelo menos dá para tentar. É não ter ódio, nem rancor e nem desejo de vingança. É perdoar sem uma segunda intenção. É não opor um obstáculo à nossa reconciliação. É desejar o bem em lugar de desejar o mal. É abster-se de palavras que possam prejudicar. Que é o que mais acontece. Muitas vezes a gente diz assim, eu te perdoo. Mas na primeira oportunidade com outra pessoa, a gente aproveita para contar tudo o que ela fez. Então não houve o perdão. Fica a proposta para a gente procurar aqui no Evangelho, ou até no Livro dos Espíritos, tem um pouco menos, mas a gente aprofundar esse assunto que, como eu disse, é tão necessário e tão importante para nós.